Deus, nosso Pai Celestial, exaltado seja o teu nome, porque a tua presença se faz notória neste lugar sagrado. Agora, Deus, que viemos ao teu santuário trazendo as marcas de uma semana de lutas, todos nós enfrentamos nossas lutas, quer nos bancos de uma escola, de uma faculdade, no local de trabalho, nas ruas desta cidade. As lutas às vezes acontecem dentro de casa, Senhor, mas todos nós trazemos marcas desta semana e viemos aqui para sermos curados, protegidos e ungidos por Ti. Agora, Pai, recebe nosso louvor e nossa adoração. Recebe também as ofertas, que elas sejam sinceras, Senhor. Que as ofertas que vão ser depositadas agora sejam fruto de um coração que tem vontade de ver a Tua volta. Recebe os santos dízimos igualmente, nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus em Jeremias capítulo 8, verso 7, diz: até a cegonha no céu conhece os seus tempos. Sabe qual é o seu tempo determinado? A rolinha e o grou e a andorinha observam o tempo do seu levante, da sua migração, da sua arribação, diz algumas versões. Mas o meu povo, a quem eu dei entendimento e eu dei a minha palavra, não conhece o dia do meu juízo. A palavra de Deus em 8:20 diz: por isso, porque o meu povo ignorou as minhas orientações, porque eu disse aos meus filhos: esqueçam a vaidade, porque eu disse aos meus filhos: amem o seu próximo, porque eu disse aos filhos: amem os seus pais, independente do que eles façam, de quem eles sejam, dos erros deles, amem os seus pais, porque eu disse a eles como viver, e eles não se serviram do meu ensino, então passou a cega. Verso 20: findou o verão e nós não estamos salvos. Em Jeremias capítulo 9, versos 23 a 26, está bem pertinho de onde você está lendo, Bíblia aberta aí, pronto. 23 a 26 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o inteligente na sua inteligência, não se gabe, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico confie nas suas riquezas. Mas o que se gloria, aquele que quer contar alguma vantagem, glorie-se nisso que eu vou dizer, disse o Senhor: em me conhecer. Se glorie em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor, e eu sou bondoso, e eu faço justiça na terra, porque destas coisas, eu me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, a volta do Senhor é considerada a bendita esperança, e eu tenho três textos bíblicos que dizem isso. Um deles é Tito capítulo 2, verso 13, fala sobre a volta de Jesus. Antes da primeira vinda de Jesus, no Antigo Testamento, os profetas já aguardavam e já anunciavam a segunda vinda de Jesus. E eu tenho alguns textos, não podemos ler agora por causa do tempo, mas Salmos 50, verso 3, Isaías 25, 8 e 9, tudo isso é 700 anos antes da primeira vinda, já anunciando a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus e o fim de todo o mal, de todo o sofrimento, de todas as lágrimas que eu vi rolar pela face de várias pessoas esta semana. Esta semana eu vi muitas pessoas chorando. Eu vi pais desesperados esta semana. Eu fui a um hospital à meia-noite e eu vi um pai aflito. O fim destas coisas vai chegar. A segunda vinda de Jesus é desejada por alguns e é temida por outros. Se você lê a palavra de Deus em Amós, Você vai ver Amós capítulo 5, versos 18 a 20. Aqueles que gostam de anotar, anota para ler em casa. Eu estou dizendo que nesse texto a palavra de Deus diz que a segunda vinda de Jesus é desejada por muitos, mas é temida por alguns. Especulações as mais diversas têm surgido, gerando angústias. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos, capítulo 13, verso 5. Marcos, capítulo 13, verso 5. Eu tenho muitos amigos que nos visitam hoje, e eu preciso que as pessoas que estão próximas a eles os auxiliem oferecendo suas Bíblias, para que eles possam acompanhar a leitura. Marcos capítulo 5, ou capítulo 13, verso 5. Verso 5 diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: eu vou voltar. Primeiro, tenha cuidado que ninguém vos engane. É um ponto. Agora olhe o verso 7. Quando, porém, vocês ouvirem falar de guerras, de nações que invadem a nações, não vos assusteis. Quando você ouvir dizer que o Irã está fazendo uma arma nuclear e é inimigo figadal de Israel, quando você ouvir dizer que Israel é duro e provoca os seus vizinhos, você vai ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas é necessário que isso aconteça. Não vos assusteis. A primeira coisa que Jesus Cristo disse foi: que ninguém vos engane. A segunda: não fiquem assustados. E a terceira está no capítulo 9, verso 23, no capítulo 13 mesmo, capítulo 13, verso 9, que diz assim: estai de sobreaviso. E aí o resto do verso prossegue. Então a primeira é: ninguém engane vocês. A segunda: não fiquem assustados. E a terceira é: fique de olho aberto. Fique de sobreaviso. Eu vou voltar, mas tenha cuidado. Muitas coisas vão acontecer que podem confundir você. A ideia do fim do mundo remonta aos primórdios da humanidade. Está associada ao medo de que o sol não aparecesse mais na primavera, ou que na manhã seguinte o sol não surgisse. As pessoas há milênios têm medo do fim do mundo. O primeiro povo a tentar marcar uma data para o fim do mundo e para a volta de Jesus era um povo que morava na península de Yucatán, ali entre o México e a América Central. Vocês sabem que o México fica na América do Norte, ok? Aí, ali, bem na península, no sul do México, moravam os maias, viviam os maias. O apogeu desse povo foi entre o século IX e o século III depois de Cristo. E é interessante que os maias, eles tinham suas crenças em um cálculo muito complicado para descobrir quando seria o fim do mundo. Eles não acreditavam em Jesus, eles sequer tinham noção disso. Jesus ainda não tinha vindo, era nono século antes de Cristo, e eles tinham cálculos muito complicados para o fim do mundo. Eles multiplicavam um baktun, era uma medida longa de tempo, era um cálculo longo. Um baktun para os maias equivalia a 144 mil dias. Um batum equivalia a 7.200 dias. Eles tinham os cálculos deles, com muitos números, e eles elaboraram um cálculo muito complexo, multiplicando o baktun por 13. E eles marcam a data para o começo, a fim de fazer a contagem até o dia final do mundo. Eles marcam a data para 6 de setembro de 3114 antes de Cristo. E eles fizeram um cálculo de data que dava 5.136 anos. No cálculo deles, o mundo, os maias já não existem mais, mas o cálculo deles está registrado. E o fim do mundo, de acordo com os maias, é para o dia 23 de dezembro de 2021, daqui a 12 anos. Um cálculo de 5.300 anos, de acordo com os maias, está para daqui a 12 anos. Na Pérsia, entre o ano 600 e o ano 538 a.C., tudo é mostrando povos que pensavam no fim do mundo. E os persas pensavam. Zaratustra. Pelos gregos é conhecido como Zoroastro. Cerca de 6 séculos antes de Cristo, ele coloca o mito da eterna luta entre os deuses e as forças destruidoras, e em vez de sucessivas vitórias que se desenrolaria por todo sempre, eles agora passaram a acreditar que haveria uma batalha final, que terminaria tudo, que acabaria com tudo. Os gregos passaram a acreditar. Uma coisa incrível é que, assim, por causa desta mensagem deles, o zoroastrismo atraiu muitos seguidores, porque eles começaram a dizer que o mundo iria se acabar. Interessante, muito interessante, é que é o antagonismo entre o bem e o mal, representado pelo cosmo e o caos. Cosmo e caos é que são antagônicos. Mas tem uma coisa interessante aqui. O profeta deles, Saul Xiante, vai trazer os mortos de volta à vida e lhe dará de novo seus corpos. Por fim, fixando seu olhar no mundo, ele tornará o imortal e incorruptível todos aqueles que forem justos. Era assim que eles viam. Os maias, 9 séculos antes de Cristo, os persas, 6 séculos antes de Cristo. Bom, numa antiga religião persa chamada Mazdaísmo, inverno e noite cobriam a terra por 12 mil anos. São vários povos na história da humanidade que visualizou e até calculou o fim do mundo. Bom, na mitologia germânica tinha cálculos. Na mitologia grega também havia cálculos. Nós encontramos muitos dos primeiros cristãos associavam a segunda vinda de Jesus à destruição de Roma. Muitos pensavam, Jesus vai voltar pela segunda vez quando Roma for destruída. E aí, quando ocorreu em 378, a batalha que começou a delinear a derrocada do Império Romano, que finalmente ruiu em 476, foi uma batalha em Adrianópolis. Quando aquela batalha aconteceu, todas as pessoas daquela época começaram a ser assaltadas pelo medo, porque estavam seguras de que o fim estava próximo, porque o inexpugnável Império Romano começava a cair. E a fé das pessoas começou a crescer, e elas começaram a buscar a religião, porque finalmente parecia que o fim estava se aproximando. Eu tenho uma pergunta. Apenas os adventistas anunciam a segunda vinda de Jesus? Abra a palavra de Deus em Marcos 9. Marcos capítulo 9, versos 38 a 41. Marcos 9. 38, diz assim: disse-lhes João, mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós proibimos que ele fizesse isso, Senhor, porque ele não anda conosco. Mas Jesus repreendeu, dizendo, não lho proibais. Em casa você lê o resto. Não lhe o proibais. Os discípulos, desde há muito tempo, a igreja já achava que era exclusiva. Exclusiva. Zoroastro, um profeta persa, já acreditava que um dia as pessoas elas ressuscitariam e teriam seus corpos corruptíveis transformados em incorruptíveis. 600 anos antes de Cristo. Nos dias de Cristo, outros que não andavam ali falavam do amor de Deus e expulsavam o demônio e faziam o bem como Jesus fazia. Os discípulos, não, ele não está conosco, ele não está aqui na Nunes Valente 3050, então ele não pode fazer isso. Pode ser essa a sua opinião ou a minha, mas a de Jesus parece diferente. Parece que Deus tem uma igreja visível e tem uma igreja invisível. Uma igreja contada e uma igreja que ninguém pode contar. Porque, na verdade, tem muita gente sincera em muito lugar, em muitos lugares. Essa semana eu visitei uma pessoa que se afastou da igreja há uns 20 anos. E essa pessoa, ela tem muita fé em Deus. Nós nos ajoelhamos e oramos e choramos. Essa pessoa ama o Senhor. Está aqui hoje. Há 20 anos não vinha. Está aqui. Ama a Jesus. Tem muita gente que o próprio Espírito do Senhor está preparando e ainda não está aqui. E naquele dia, no céu, nós teremos três grandes surpresas. Uma é a surpresa de não ver no céu quem nós achávamos que estaria lá. A outra é vermos quem nós achávamos que não estaria. Você por aqui, né? E a outra surpresa é perceber que nós mesmos estaremos lá. Porque eu não sei como Jesus vai me salvar. Eu não sei. Eu sei que eu não mereço, apenas creio que Ele o fará. E vai ser uma grande surpresa. Na manhã da ressurreição, eu acordar e ver que estou subindo para o encontro com o Senhor nos ares. Se Ele não voltar antes, porque se Ele voltar antes, eu nem vou acordar. Já vou estar acordado. Será que apenas os adventistas esperam a segunda volta de Jesus? Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Será que só os adventistas esperam a volta de Jesus? Eu já disse a vocês que temos os batistas do sétimo dia. Temos os presbiterianos esperam a volta de Jesus, nossos irmãos católicos esperam a volta de Jesus. Em São Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, que você vai ler em casa, tá? Nós encontramos aqui alguns homens, olha o verso 1, magos do Oriente, estavam procurando o rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos até o Senhor. Gente querida, o que eu estou lendo aqui? O que eu estou lendo aqui é o que está em Romanos capítulo 8, verso 18, que diz que o Senhor Deus, através da sua criação, através da natureza, desperta a consciência de pessoas, até mesmo pessoas que nunca ouviram falar no nome de Jesus, o Senhor Deus mesmo vai ensinar para elas, através do seu Espírito, apresentando a criação como instrumento de conhecimento. Esses magos foram atraídos por Deus. Não foi a mensagem dos discípulos, Jesus nasceu naquele dia. E aqueles magos vieram de muito longe para se encontrar com o Senhor. Deus foi quem os trouxe. E só um detalhe só, veja o que eles fizeram. Está no verso 3. E o rei Herodes mandou buscá-los, e tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Nós viemos adorar o rei. E o rei Herodes ficou alarmado. Agora, olha que detalhe. E com ele toda Jerusalém. Ou seja, quem pregou sobre a primeira vinda de Jesus em Jerusalém não foram judeus. Foram orientais, do olhinho puxado talvez. Não foi judeu. E toda Jerusalém ficou, e o rei ficou. Agora, o rei pegou e mandou chamar os sábios, os entendidos, mandou chamar. E aí ele disse assim, o verso 4, então convocando todos os principais, os sacerdotes, os escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deve nascer? E eles disseram, em Belém da Judéia, rei. Ou seja, eles tinham a resposta na ponta da língua. Eles sabiam. Conforme está escrito por intermédio do profeta. Aí o texto diz, o profeta que escreveu foi Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Ele escreve esse texto que está aí. Entende? Ou seja, os sacerdotes, os estudiosos, sabiam que Jesus ia voltar, como muita gente sabe. Eles só não estavam de sobreaviso, vigiando, como diz a palavra de Deus, que nós devemos fazer. Não estavam vigiando, mas eles sabiam, e foram os magos que pregaram em Jerusalém que o rei ia nascer. Filhos de Deus, o que aconteceu em 12 de setembro de 2001? Está todo mundo pensando que o pastor errou, né? Ai, ai. Pessoal inteligente, minha igreja, vocês são inteligentes. 12 de setembro, todo mundo pegou um espanador, foi até a estante, tirou a Bíblia e passou o espanador na Bíblia. Foi o que aconteceu. No dia 11, foi o que vocês sabem. 4 aviões, o outro Trade Center, Pentágono, Pântano, o outro, né? 2 no outro Trade Center, 1 no Pântano e 1 no Pentágono. Alarmou o mundo, não foi? Esse evento foi tremendo, mas no dia 12, aí as Bíblias saíram das prateleiras. Foi um evento silencioso, mas quase que universal. Todos devem saber mais ou menos disso. Um avião foi lançado lá no Pentágono, outro lá. Milhares morreram naquela manhã. Milhares. Meus queridos, todos nós conhecemos. Mas algum tempo depois a mídia se calou. E essa fé, essa curiosidade por saber se o fim estava chegando ou não, quando a mídia se calou, essa curiosidade, esse interesse parece que diminuiu também. Eu não quero me concentrar nos sofrimentos daquele dia. Como há muito tempo não se via, a humanidade se mexeu. Eu morava em Aracaju naquela época. O mundo precisa de respostas. O mundo queria entender e foram a Nostradamus, foram aos tarôs, mas muitos fomos à Bíblia. Os dias se passaram, tudo arrefeceu. Algum tempo depois, uma jovem de 18 anos, rica, bonita, inteligente, entra em casa com o namorado e o irmão dele e mata o pai e a mãe na cama. Aí as pessoas se perguntam, meu Deus, o que estará acontecendo? E ficam alarmadas. No funeral do casal Richthofen, Suzanne von Richthofen chora copiosamente abraçada ao irmão, mais novo que ela. Ficamos todos chocados, E como era muito estranho, parece que é fim de mundo. Se dizia no ônibus, na escola, na igreja, nem pensar, mas falar. Fim de mundo. Em que tempo estamos vivendo? Novamente a notícia foi sumindo dos jornais, o Fantástico não falava mais, o jornal, os telejornais mudaram o assunto, e tudo voltou como dantes no reino de Abrantes. Tudo voltou como era antes. Todo mundo fica quietinho, nada incomoda mais ninguém. Bom, em dezembro de 2004, a humanidade foi sacudida pelas ondas que atingiram lá o tsunamis, né? 300 mil vítimas, uma onda que, uma sismologia que mexeu com a estrutura, com o ângulo de inclinação da Terra em relação ao seu próprio eixo. Mexeu com a inclinação do planeta. É o fim do mundo, mais uma vez. Bíblias de novo. Tira-se poeira. Recuperar o conhecimento que tinha adquirido antes de se batizar. Diante do horror da cena de milhares de corpos à beira das praias, nós pensamos de novo, é o final do tempo. Irmãos, me preocupa uma coisa, e isso eu escrevi, a minha preocupação eu escrevi para eu dizer palavra por palavra, sem me esquecer de nenhuma. Me preocupa o seguinte, o fato de que, para despertarmos, para amarmos a volta do Senhor, a gente precise de atentados terroristas, de filhos matando pais ou de ondas arrasando países. O noticiário parece mais eficaz para fazer a gente acreditar do que a palavra de Deus. A segunda vinda de Jesus é um marco de esperança. As outras duas páginas eu vou pregar na quarta-feira. Amanhã à noite. Na quarta é outro. Meus irmãos em Cristo, não abandonemos a Escritura. Nós não podemos abandonar a orientação de Deus e permitirmos que a correria da vida nos roube a atenção que Jesus Cristo disse que precisaríamos ter. Lembram de Faraó? Lá está o povo lá no Egito. Moisés veio e disse assim: vamos fazer uma festa para Deus lá no deserto. E o povo queria ir, mas Faraó não queria deixar. Aí ele inventou o seguinte: vamos aumentar a carga de trabalho. Porque esse povo está querendo celebrar festa, está querendo ir para céu, ir para Canaã, essa coisa toda, porque está desocupado. Porque ler Bíblia é coisa de desocupado, disse Faraó. Esse negócio de cantar louvores a Deus é coisa de desocupado. Esse negócio de ir à igreja é coisa de quem não tem nada para fazer. Então, para tirar desse povo essa vontade de ler Bíblia, de louvar ao Senhor, essa vontade de ir à igreja, para tirar deles isso, eu tive uma ideia. Vou aumentar a carga de trabalho deles. Aí eles vão querer comprar a televisão de plasma de 42 polegadas, que está baixando o preço, né? De 42, mas o salário não dá. Então, para comprar, vai ter que trabalhar até 10 da noite. E aí eles conseguem a televisão de plasma e perdem Canaã. Rapaz, mas o Corolla novo. Eu andei de carona em um. É demais. O Corolla novo é espetacular. Aí a propaganda diz: se você quer ser macho, compre um Corolla. Se você quer impressionar as mulheres, compre um Corolla. Aí eu vou e compro um, lá vou eu. Quem pode, tá ótimo. Mas eu não posso. Para eu comprar um Corolla, eu vou ter que trabalhar tanto e depois ainda vender a mulher. Porque não dá, e isso eu não faço. Ela é o meu maior bem, filho. Creia, viu? Então assim, não dá. Quem tem e pode comprar sem comprometer o quê? Sem comprometer seus relacionamentos, sem comprometer o tempo para Deus, sem comprometer o tempo que você precisa para cuidar de você. Porque adquirir um Corolla ao custo de abandonar a mim mesmo, eu não posso. Quem pode e ainda pode fazer tudo isso, ótimo. Eu sei que a maioria de vocês pode, faça. Mas eu não posso, então eu vou ter que vender muitas horas do meu tempo. Eu tenho filha, esposa, tenho eu mesmo que eu tenho que cuidar. Não dá. Aí o faraó inventou isso. Tenha cuidado para que você não seja assaltado pelo desejo de ter as coisas. Você quer ter as coisas, você quer ter. Só que para ter você tem que vender o tempo. E às vezes alguns vendem a alma. E não pode. Estejam atentos com o que acontece no seu coração. Olhe, você tem um namorado, não tem? Não tem um namorado? Tem que ter tempo para ele, querida. Você tem que trabalhar, mas tem que ter tempo para ele. Você tem que ter tempo para você. E tem que ter um tempinho para Deus. Tem que sentar um pouquinho e conversar com Deus sobre você, sobre o seu trabalho e sobre ele. Tem que conversar com Deus. Como é que você vai casar com ele sem conversar com Deus sobre ele, que é o dono dele, que é o pai dele? Tem que pedir a Deus, entende como é que funciona? Então tem que ter tempo para Deus. Tem que ter. Não tem jeito. Tem que ter. Para ser feliz, tem que ter. Vamos para casa, vamos? Está na hora, né? Que a paz de Cristo Jesus abençoe a cada coração que veio a este santuário adorar o bendito Deus nesta manhã de sábado. Neste dia glorioso da volta de Jesus, o meu coração e o seu precisam estar preparados. Meu desejo é que juntos possamos exclamar: ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado porque falar sobre o fim das coisas e sobre a vinda de um Deus que vai ressuscitar os justos, que vai restaurar a vida, que vai banir o mal e o sofrimento, não é uma responsabilidade somente nossa, Pai. O Senhor tem posto esta mensagem na mente de pessoas que nem mesmo ouviram falar no nome do Teu Filho. O Senhor faz a obra, o Teu Espírito trabalha e vai ensinando as pessoas. Nesta hora, Senhor, nós Te louvamos, porque a nós chegou da boca do Teu Filho, escrito pelos Teus apóstolos, a palavra, a orientação que nos delineia, que nos marca, que pauta para a gente os acontecimentos adjacentes à Tua volta. Obrigado porque nós não fomos relegados à escuridão. Obrigado pelo privilégio que temos de termos sido chamados por Ti para dizer às pessoas que não vivam dissolutamente, para dizer às pessoas que não vivam distraidamente, mas que observem o que está acontecendo, porque as aves sabem o tempo da sua migração, e não é possível, Senhor, que nós não saibamos o tempo da nossa migração para Canaã Celestial. Oh Deus, toca em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada amigo querido que veio nesta manhã a este santuário buscar a Tua luz. Que este amigo compreenda que a morte não é o fim. Que a gente não vai viver para sempre gemendo e sofrendo, juntamente com toda a criação que geme e sofre por causa da presença do mal e do pecado neste mundo. Oh Deus, Deus bendito, obrigado, porque nossos corações estão cheios de esperança. É assim que eu quero crer, Senhor, o meu está. E eu acredito que cada pessoa aqui presente precisa se apropriar da Tua esperança. Aqueles que ainda não o fizeram, Senhor, enche esses corações de esperança, e eles vão ver o amor ressurgindo e o anseio por Tua volta renascendo. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este louvor que diz que breve o Teu Filho vai voltar. estamos aguardando, estamos esperando já há muito tempo. Não queremos ouvir, Senhor, que passou-se a cega, findou-se o verão, e nós não estamos salvos. Senhor, queremos que o Senhor volte logo, porque não gostamos daqui, Pai. Os shoppings não nos convencem que aqui é um bom lugar. O desenvolvimento da ciência providenciando cura para enfermidades não nos convencem que aqui seja um bom endereço. Por isso te imploramos, nos leva para o teu reino, porque o nosso lar não é aqui. Obrigado, porque estás neste momento, neste santuário. Obrigado porque estás em cada coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.